faça o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Céu na terra é a vontade do Senhor sendo feita em nossas vidas, é a vontade do Senhor sendo feita nas nossas famílias, na igreja, nas nossas cidades, na nossa nação. Céu na terra é o reino do Senhor. E o reino do Senhor não está dividido. E o reino do Senhor não tem placa denominacional. Diga para quem está do seu lado, somos um. Viver em unidade é trazer o céu à terra, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Faz-nos um, Senhor. A glória venha, Senhor. aleluias.